Então peguei minha prancha e saí a caminhar rumo aos ventos que sopravam à beira do mar. De repente senti uma energia maior. Fui até a janela e contemplei as belas do mar azul. Era verão, o começo de uma nova estação, chegando com o esplendor que a gente.